táxi até através do portão 052230. Táxi inicial até através do portão 052230. O no 697 em redução para 2209. 2209, reduzindo 697. Autoriza a prova da rotatória, aproveita a linha de LEC. Telemetrismo 5, desce a 2 mil pés, completo sinal ILS, torre em 1 no noite, desce ao meio. 2,5, obrigado, Maninho. Puxa na 6320, redução para 2209. 2209, Salvador, approach control, 35486, request. Quem é marcador? Gente, é ponte externa, chama 6314. Portaria 6315. Zero vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 0, na proa 355. O limite é a magnética 080 de Simbra. Magnética. 080 de Simbra. Descendo para 4 mil pés com ajuste 0114. 4 mil, Salvador, approach control 5586. Again, go ahead. 5486, request 5. 089. Direita, aqui é a Pontera 286, avistado 4020. O passarelo 2230, segue o Embraer da Azul como número 2, no ponto de espera, torre 118, decimal 6, 1014 no ajuste. Segue a aeronave da Azul, no ponto de espera. 3P5486, fly head left side. Thank you. Meia 97, desça para nível de voo 050. ILS é ponto estabilizado. Descida para 2 mil pés, livre ILS é ponto estabilizado. Olha Guarulhos, o nível é o 340. Na rotatória de livre LS é posto estabilizado, Joker 02. Oxané 6320 para o curso do localizador, curva à direita na proa 045. Confirme que chamou o solo? É o 924 da Gol, Marcel 350. 735 já aprovado, aguardando cópia no 924. Yes. Bom Salvador, boa tarde, gol no 600 também. O 370 para Natal. Quente, Natal 37 já aprovado, aguardando cópia no 600. Ingresso no 600. O mais Fox X-Ray na escuta? Só confirmando, o tempo de permanência lá em Aracaju seria mínima e a decolagem estaria condicionada a essa condição? Torre em 1 no noite, decimal 6. A rotatória, Juliette. Vitorinha de Juliette, torre em 1 no noite, decimal 6. 1 noite, meia, Juliette. Oxané 6320, desce a 2 mil pés com ajuste 104. Tá na rotatória, joga o campo, Juliette. Autorizado, final no 7, caixa com o número 2, aeronave, final de 5 milhas, 1-0 aqui. Vitorinho de 10. Autorizado no 7, com o número 2, Vitorinho de 10. No 697, redução para 2009. 200, né? Direita solo, 219. Direita, 219, liberar, obrigado, até já. Estamos em contrato com a CGNA aqui, só um minutinho para a confirmação da atualização para Aracaju, ok? 502, bicho checado, 140 graus, 119, autorizado pouso, pistino zero. Devido ao barulho ao fundo, só foi possível um poder. Tarde, Tati, via Alfa e reponto para ingresso da Juliette. Alfa, chamaria para ingresso Juliette, 6315. São 3805, cópia. Prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 340, via UP Zulu 44 até Púbito, após direto, decolagem da pista 1-0, após decolagem da primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Eudes, a frequência do controle 119.35, aciona 5426. 340, UP Zulu 44, Púbito, da El, curva direita, Leda, 5426 transponder, pós Leda Eudes e 1935 3805. Correto, portão 11, chama pronto, são 3805. Sim. 1924, cópia. Copinha. Autorizado Maceió, nível 350, via Upper Whisky 58, Orago, após direto. Decolagem da pista 1-0, após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju, controle 119.35, aciona 5435. Autorizado, então, Maceió, 350, via Peruíbe 58, aí Orago direto, a decolada técnica pela esquerda, saída de Puca, transição Aracaju, 119.35, o controle, transponda 5435 para o gol 1924. Gol 1924. 4, cotejamento para Harrison para o push no 01. Vai chamar para o push no 01. Gol no micro no 924. No 697, descendo para 3.000 pés. Ajuste 1-0-1-4. 3.000 metros. O Ignatão de Salvador é um problema constante. Continua há muito tempo. Jogo 02. Azul 4089, vento 130 graus, 109, autorizado a colapso no zero. Veja a palavra 10, azul 4089. Que Fox Trot X-Ray, aguardando a autorização do CGNA para sua cópia possível decolagem, ok? Enquanto eu não receber sua autorização, enquanto eu ainda não receber a autorização do CGNA, eu não posso pagar sua cópia. O voo número 97 desce a 2.000 pés, ajuste no 014. 2.000 metros. 08. Ele desce posição, 63. Gol no 600, pronto cópia? Pronto cópia, gol no 600. Voo 060. 060, chegar a mais, já tem uma fase de 5. Gol no 97, redução para 1709. Reduzindo o 69. Gol 10. Aciona 5436 transponder, 119.35 controle. Vitor Angelete, solo aos 38, livre da crack, no corte de frequência 44. O transponder 5436, a bola 0-0. Cotejamento correto, chama para posto no 02. Vai chamar agora, né, 02. Oi, Xenia 632, já final embaixo da base. 2.500. Azul 4089, contato radar na decolagem, suba ao nível de voo 360, saída da EL, Leda Ilde. 360 da EL, Leda Ilde, 4089. Salvador, tá 3805, tá no ponte 11, puxa estacionamento. Tá 3805, autorizado, puxa back estacionamento. Autorizado, vai iniciar a chamada parte, obrigado. Ana 62 no 0. Ok, após o destaque 2000 pés, o no 0 no 4, 62 no 0. Tranquilo Romeu Quebec, ingresso no corredor forte, descendo a 1.500 pés, ajuste no 04. Porta em Interlagos, o Kilo Romeu Quebec. Interlagos, Kilo Romeu Quebec. Estabilizado ILS, o nome é 97. Voo, o número 97, completa final ILS, torre em 1, 8, decimal 6. 2, vai brigar. Xané 62 no 0, livre ILS, reporte estabilizado. Livre ILS, tá 62 no 0, reporte estabilizado. Gol no 697, estabilizou o final, baixou outra bola. 697, continua a aproximação, informarei que está livre. Olhamos ali. E autorização Fortaleza. Tá 3296 para Fortaleza, está autorizado o nível 350. Decola da 10, sai da Momo, transição frost após decolagem, curva esquerda. Aciona 5447 no transponder, 119.35 a frequência do controle. 350, autorizado Fortaleza, conforme a rota do plano, decola no 0, curva esquerda, abertura da Momo, front. 5447, transponder, 1935, controle da 3216. Planejamento correto, chama para puxa. Na 6320, solos 41, direita solo, 219. 3144, desce ao nível de voo 050. 06320, para sair de Alfa, chamar em Sagilete. Alfa, Sagilete. No 697, vento 130 graus, 109, autorizado pouso, pista no 0. Livre pouso, 69. Passagem 2230, após o banho na final, ali mantém cabeceira no 0. Prepara Argo, direto, aguardando o cópia, por gentileza. Argo, direto, 35489, por gentileza, vai ser coordenado nível 180. Será coordenado nível 180. 697, solo 43, livra direito, solo 219. 219. Tipo 5626, chame 11935. Vamos na matrícula da NASA, por gentileza? Bem, tá fazendo a Juliette, é voo local? Tô de bom, tipo 5626. Forte, após decolagem, curva à esquerda. 01151 no transponder, 11935 é a frequência do controle. 31443, desce a 3, no pé, ajustando 014. 31443, 014. Desconsidera hoje, pode ingressar via Juliette pro 07. Obrigado. No 697 da Agulha, e Grota atacando com página, se escuta. Reporta antes da Juliette, gol no 697. Essa Juliette, né, Rafa? Rafa, Vitor Juliette, cortei. 33, decimal 25. 3325 é secundária? A primária, 1251, secundária, 133, decimal 25. 251, 3325, azul, 4-0, tomar, obrigado. O estacionamento está correto, para estacionamento e táxi 118.6. O altímetro marca agora 1014, tem bom voo e até a próxima. Sim, controle 119.35. Controle 119.35, passarelo 2230. 070, autorizado 35. Estacionamento 141, desce ao nível de voo 050. Ao 050, 6141. Trip 5595, desce ao nível de voo 060. 060, Código Salvador, boa tarde, eu passarei 2230, decolado no perfil da Arbor. Passarei 2230, contato radar decolagem, suba ao nível de voo 200, saída Arbor Elefant. 200, saída Arbor Elefant, 2230. 0, 6210, completa final ILS, torre 118, decimal 6. Então, 3144, desce a 2000 pés, ajuste 1014, autorizado final ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, 1014, reportagem estabilizada. 3144, autorizado. 6210, prechecado? Estimativo. Autorizado pouso, pistola 0130 graus, 109, chamé 6210. 34 vai manter, me escuta e aguardar. Manter, escuta e aguardar. Trip 5489, pronto, cópia? Manter, escuta, pronto. Trip 5489, autorizado vitória da conquista, 180 é o nível, decola da 10, sai da árvore direto. Após decolagem, direita. 5460 no transponder, 11935 é a frequência do controle. Autorizado, vitória da conquista, nível 180, decola da 10, com curva à direita, saída árvore. 11935, frequência do controle, 5460, o transponder, 35489. Fechamento correto, chama para o posto de parte 3. Chama para o posto de parte 3, 35489. Está aproximando a Juliette, menos, pera. Vai aguardar para prosseguir para o Singer 03. Aguardar para o Singer 03. Através do 06. Sim, a gente vai seguir o tráfego da Gol que está terminando o push aí no através do 04. Ok, tá visual, vai seguir o Gol. Trama 3205. Miami é 1-4, 1, desça para 3 mil pés, altímetro 1-0-4, sem restrição de altitude, hein, pelo. Para 3 mil pés, ajuste 1-0-4, sem restrições, Ocean Miami 1-4, 1. Autoridade, pushback e acionamento. 3216, autorizado, pushback e acionamento, chama ataque. Autorizado, chama ataque, 3216. Paulo Salvador, Bonomia 00, Campos Tarques, está com 1973 a bordo, autonomia de 0230, alterna Maceió. Índia Alfa, ponto de espera 1186, altímetro 1014, tem bom voo, gol. Obrigado, Índia Alfa, 1186, ponto de espera, gol 1160. 35595, desça para 4 mil pés, ajuste 1-0-4, sem restrição de altitude. 35595, descendo para 4 mil pés. Então 3144, completo, final ILS, X-Ray, pista 1-0, chama agora a torre, Salvador no 8, decimal meio, bom ponto. 7186, eu estou autorizando para 4, obrigado, bom dia. Xané 6141, desça para 2 mil pés, autorizado, final ILS, X-Ray, forma estabilizada. Para 2 mil pés, autorizado, final ILS, X-Ray, o Xané 6141. Pronto. Lima. A linha cabeceira 1-0, o Gouro 600. Gente, Lima de 1-0, Gouro 600. 300, alinhar e decolar. Autorizado, alinhar e decolar, 140, 109, 0600. Deixa ali, decola, 100, 100. Salvador, boa tarde, está 3144, 2 milhas de distância. Tiramos autorização do CGNA, o senhor está autorizado para Aracaju, 230 ao nível, decola da 17, sai da Tuca, transição Aracaju, após decolagem, curva esquerda. 5424 no transponder, 119.35 é a frequência do controle. Controle hoje, né, 6141, solicita se não for causar prejuízo ao seu tráfego, prova direto de túnel. 041, mantenha o perfil da Star para interceptar o curso do localizador com menos de 45 graus. Afirmativo, mantenha o perfil da Star, hoje é 61 no patrão. Até a próxima, muito obrigado e desculpa a demora, Fox X-Ray. Passagem do tráfego da companhia ali, mantém 3805. Assim que o tráfego da companhia passar a sinal, ali vai ter 1-0-3205. Agora bom. X-Ray na Aerostar, livre acionamento, reporte táxi. Aero-0, decolou 5-2, chame controle em 1935, boa tarde. 1935, Colômbia 00. 3144, livre pouso 1-0, 140, 1-0-9. Livre pouso, 3144. A gente suba para o nível 370, mantendo o perfil da saída Puka, transição Zipar. 370, mantendo Puka Zipar, volume 00. Passaria 2230, chama agora centro, Recife em 1260, TRN 128, decimal 8. Bom voo. 1260, alternado 1288, 2230. Controle, Kilo Romeo Quebec. Prossiga, Rezé, com o Kilo Romeo Quebec. Avisar o Salvador, batendo 1500 pés, poderia autorizar 17? Prossiga para a rotatória no corredor Interlagos, a 1000 pés, altímetro 1-0, 1-3, para livrar o setor de decolagem da pista 1-0. Só avisou com a pista, Quebec. Quebec. 35595, desça para 3000 pés, altímetro 1-0, 1-3, sem restrições de altitude. 3000 pés, 1-0, 1-3, sem restrições de nada. Alterna João Pessoa. Para segue via Pátio Índio e Alfa, me chama, no ponto de espera, torre 118.6, altímetro marca 1014. Ok, e a Pátio Índio no ponto de espera 118.6, confirma? 118.6 a frequência da torre e o altímetro 1014. Ok, 118.6. Bolo 924, por gentileza, coordene com a equipe de solo. Assim que a aeronave da TAM ingressar na Índia, está autorizado o puxo no 01. Coordenação com o pessoal de solo e observando o tráfego da TAM, inicia o puxo voo 1924. Solo 54, chama agora o solo 1219. 1219, obrigado, foi 3144. Nada. C05, livre de decolagem da 10, 140 graus, 109. Livre aí, decolando 10, 138, 05. 35, lado 5, desce para 2000 pés, autorizado final ILS X-ray, altímetro 104 agora. Forma estabilizada. Senta 2010, autorizado o IMS X-Ray, reportaremos estabilizado com 1013, 35595. Pela 014, altímetro. Desculpa, com 014, senta. 5626, corrijo, 5626, desça para 3000 pés, sem restrição de altitude, altímetro 1014. Ok, para 3014, é o 35626. Táxi autorizado, reporte para ingresso na pista. Mike Fox X-Ray. Centro 08-05, decolou 56, chame controle em 119-35, uma boa tarde. 19-35, obrigado. Nada. Leão no 41, livre pouso no 0, vento 130 no 09, Leão no 41. Livre pouso no 10, Oceaner, Leão no 41. 340, autorizado direto Leda, após Leda, voo. Após o tráfego, a linha mantém 3-2 no meia. Após o tráfego, a linha mantém 3-2 no meia. Autorizado, na pista 1-7, reporte alinhado, pronto na cabeceira, Mike Fox X-Ray. Agora a torre está mandando 8 decimal meia, bom ponto. Abraço. Aí, papatango, Kilo Romeo Quebec. Kilo Romeo Quebec, prossiga. Avisou 417, está numa base. Poderia autorizar 17? Sua intenção é pousar na 1-7? Ciente. Continue a aproximação e aguarde a autorização de pouso. Kilo Romeo Quebec. Quebec. O Mike Fox X-Ray taxiando em frente, próxima direita, interseção, ponto de espera da 90. Libere a pista e mantenha naquele ponto de espera, Mike Fox X-Ray.